Magalhães, o Playboyzinho. Passa no Major Esportes, vai ter a maratona da bebê. Jogou, ganhou, é show, é show. Da balada, da bebida, tem arena, Caruaru para fazer mexer. Garota VIP, Vila Mix do Classic, oh, oh, oh, linda Bié. Da balada, da bebida, da balada, da bebida. Simbora, cavalheira na ladeira, tomando a refresh, eu tô chegando. O drone já chegou pra te filmar. É luz de LED com som do Bizoca, é mídia e live no Instagram. Fazer mexer, garota VIP, Vila Mix do Classic, oh, oh, oh, linda Bié. Da balada, da bebida, da balada, da bebida. Simbora, cavalheira na ladeira, tomando a refresh, eu tô chegando. O drone já chegou pra te filmar. É luz de LED com som do Bizoca, mídia e live no Instagram.